Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo? 6:05 nesse início de noite de sexta-feira. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico no oferecimento de telefonia do Big. A telefonia do Big que leva o Pretinho pra sua casa em julho tem de novo. Saudar aqui, rapaziada do Pretinho. Fala, Porã! Oi! O Porã, sempre que o chefe não vem, ele fica no e-mail dele enquanto começa. Respondendo o e-mail de quem, Porã? Eu passo a tarde fora da firma, entendeu? E aí, cara, tem vários projetos em andamento. Na outra rádio, o Porã chega, entendeu? Mas tu tá bem, Porã. O importante é isso, né? O importante é isso. Tá respondendo bom e-mail, Porã. Tô com saúde, né? Pelo menos é o que... Lê o e-mail que tu tá respondendo. Caiu na Eu não posso ler, porque é um assunto ainda confidencial. Se você tem projetos... vocês sabem, cara. Se você tem projetos, por favor, mande então para pora@atlantica.com. Eu tô terminando aqui, eu já disse que sim, eu já disse que não. O Porã é um homem de projetos. Bobeou, né? Caiu na net. Exatamente. Ah. Marcos Pianges está bom, também. Ô, Maurissola, tu eu desde as 11 bem. Aqui, Maurissola. Eu tô desde as 10, cara. Desde as 10 da manhã tu tá aí. Exatamente. Não, não saiu da empresa? Não, saí, eu tive no horário de descanso. Aí todos vocês saíram, só eu tô desde as 11. É que tu vai ganhar um prêmio, Marcos. Vou ganhar o prêmio hoje? Vai ganhar um prêmio, Marcos. Nem acredito, cara. Carlos Eugênio, KG. Beleza, bom final de tarde. Estamos fazendo algumas projeções aqui sobre a vida mansa que a seleção brasileira vai ter agora até o final, né, cara? Foi definido o próximo adversário do Brasil, que é o Chile, né? É uma teta, né, cara? O Brasil vai... O pior caminho pro Brasil é Chile, Holanda e Estados Unidos. É o pior. Que é uma teta. Que é mesmo assim. É bom começar a mamar, né? É muito fácil, né? Chile, Holanda e Estados Unidos. Ou Chile, Holanda e Gana. Ou Chile, Holanda e Uruguai. E Coreia do Sul, hein? Ridículo. Coreia do Sul também. É muito fácil, né? Brasil e Chile, segunda-feira, 13:30 PM, com transmissão melhor. Com a bagunça da galera do Pretinho aqui. Bagunça não. Assim, fala por ti, Amaral. Tu tá gostando, tu tá adorando. Pode não vir segundo. Não, meu, respeita, cara. O nosso querido Alexandre Fetter está com o Tite. Tá com o Tite. Tá desempregado ainda. O Mr. P tá com o Mano Menezes. O Mano. O Potter tá com o Dunga. O Celso Roth. É que o Potter tá na África, né? Então ele tá com o Dunga. Tá certo. Tô com o Celso Roth. Mas a gente vai junto aí até as 7 da noite pra fazer esse início de noite de sexta-feira. Começar aqui com os destaques do Click RBS. O Click. É um bom site, né, Marcelo? Excelente. A Suíça e os Países Baixos foram excluídos da lista dos chamados paraísos fiscais. Olha isso. A suspensão é temporária. Marcos Pianges, tu pode explicar pra gente o que é um paraíso fiscal? Sério mesmo. É um lugar onde você tem altíssimos rendimentos, né? E a tributação é baixa. Muito baixa. E aí você manda dinheiro pra lá. Mas o que acontece? Quando você faz transferência de divisas, né? Quando você manda dinheiro pra esses paraísos fiscais, o governo do país que você tá mandando te cobra uma grana muito alta. Pra Suíça, por exemplo. Você vai mandar pra Suíça, aí o governo brasileiro vem dar uma mordida violenta, sabendo que lá o imposto é baixo, eles dão uma mordida aqui. A mordida pra paraíso fiscal é de 25%. Pra outros países é 15%. É menos, exatamente. A saída é mandar dinheiro sem... A saída que os políticos brasileiros fazem é sem declarar. Mandam via baixo dos panos pra Suíça. Peraí, que o único aqui entre nós que pode ter dinheiro no exterior é o MC Guri, né, Guri? Tem muita grana na fora? Eu, inclusive, tô torcendo pra Suíça, porque eu acredito que a Suíça já caiu, Guri. Pra mim não é problema, continua faturando alto. E aí, até que é bom esse buraco aí pra eu mandar um pouquinho de dinheiro pra lá a 15% apenas, né, Maurício Moral? É, agora baixou pra 15. Que beleza, né? Tá bom. Tá bom pra todo mundo agora. Subiu para 76 o total de desaparecidos em Alagoas por causa das chuvas. Confirmadas 34 vítimas fatais em função das cheias lá. Imagina, no estado, cara, nordestino. Aquele monte de água assim é raro, né? Lá, e aí os caras se jogam. É demais, né, Marcos Pianges? Comentário. Pesquisa mostra que gaúchos recorrem mais à justiça que moradores de outros estados. Tchê. Isso mostra uma incapacidade dos gaúchos de resolver conflitos por vias informais e amigáveis. É, entendeu? O gaúcho não faz acordo, entendeu? É, que o pessoal vai reclama do Dunga, mas o gaúcho é meio, né, faca na bota mesmo, que nem o Dunga. Vem com um acordo. É. Aí o vizinho tá com som alto, ele não vai lá bater na casa do vizinho, ele vai lá e já processa o vizinho. É isso aí. Entendeu? Processo! É isso aí, esse é o gaúcho que não consegue resolver os seus conflitos de forma amigável. Põe no pau, né? Vai lá e põe no pau. Aí vai lá e entope a justiça. É, exato. Aí os vizinhos têm que levar um serviço pra casa. Só com causas... Tem que ficar até as duas da manhã com a secretária dando serão. Mas só quando os caras estão lá pra isso, né? Os caras ganham pra isso também. É verdade, só um pouquinho. É verdade. Bom. E por fim, fãs de Michael Jackson prestam homenagem ao rei do pop no centro de Floripa. O encontro está marcado pro início da noite de hoje, em frente ao terminal de integração do centro, o T100. Exatamente. Serão apresentadas duas coreografias no que eles chamam de flash mob. No flash mob, né? As duas coreografias são das músicas They Don't Care About Us e The Drill. Exatamente, já tem cerca de 13 índios lá para fazer esse programa. O They Don't About Care Us, que é, esse é o nome da música. É, o flash mob é aquilo que a galera se encontra, faz a parada e todo mundo patrocínio some, né? Patrocínio Funai. Pra quem não tá ligado, Michael Jackson morreu há exatamente um ano. Mais ou menos nessa hora, né? A gente tava no ar às 6 da tarde com o Pretinho. Morreu. Quando recebemos pela Globo News a notícia de que o Michael Jackson... É, teve gente aqui que chorou quando enterraram o Michael Jackson. Inclusive, fomos além das 7 da noite, vocês se lembram, né? Não tinha Voz do Brasil naquela época. A gente faz mais além. Até umas 7:20. Chorando aqui a morte do Michael Jackson. O discorama foi em homenagem ao Michael Jackson. E nesse final de semana tem Atlântida Feelings com o Michael Jackson no This Is It, que são os ensaios do Michael Jackson pra aquela mega turnê que ele faria, né? Inclusive, não, parece que vai sair a mega turnê. Cala a boca, cara. Não, então, nesse domingo, você vai poder ouvir Michael Jackson como nunca ouviu antes aqui na Atlântida. E uma notícia que surgiu na internet é que o corpo do Michael Jackson, devido às plásticas, não se deteriorou. Depois de um ano, continua por intacto. Por isso é que vai sair a turnê. É o manequim, né? Vai ficar durinho no palco. Manequim. O bonecão do posto. KG, é tudo contigo, meu irmão. Do dia. Cachê. Tá bom, hein, Almir? Tá bom, né? Aprendeu bastante. Eu fiz aula de locução. 7h34, Roger Flores paga cofrão em praia. Oh, é o Roger Flores. O Roger Flores é o Roger. Da Débora Seco. Era do Grêmio. Ele é Flores. Ele é Flores. Neila, tu viu o cofrão do Roger? Não vi, perdi essa. É, perdeu. 8h56, Marcos Palmeira, cena para fotógrafos no Leblon. Ah, é só cena. Vira manchete. Que momento. De Marquinhos Palmeira. Que momento. 9h41, Bruce Willis visita de destilaria na Polônia. Nossa. Não, para aí, só um pouquinho. Isso é um cara interessado, meu. Esse é um cara interessante, cara. Opa, para aí, fala por ti, meu. Não, pô, é que senta em qualquer lugar, numa biblioteca ou num bar, pra conversar com uma pessoa te diz que já foi numa destilaria na Polônia. Olha, é uma baita numa conversa. Muita gente fala das vodkas russas, mas as vodkas polonesas são de primeira verdade. Olha, eu diria que Maurício, tanto... tu é o meu favorito, Maurício. Tu acha, Neila? Porque tu manja de vinhos, tu manja de bebida, um dia tu vai ser meu. Olha, cara, eu traçaria tanto polonesas quanto russas, né? Atenção, pessoal, o Porã vai se atirar hoje. Não, as vodkas, né? Vodka, adoro. 10h56, Fernanda Paes Leme, Raica Oliveira, é isso? A Raica? É ex do Ronaldo. Raica, ex do Ronaldinho. Vão a salão de beleza. Parece que o salão tava fechado. E a Paes Leme parece que tá com o Ganso, né, cara? Cara, inacreditável. Com o Paulo Henrique Ganso, que não foi pra Copa. Mas praticamente já ganhou a Copa. É verdade. Cara, o Paulo Henrique Ganso, ele ganha R$30 mil pra assistir jogos da Copa do Ele Mundo tá cobrando. Em lojas de TV. Ah, mas é que nem nós aqui no Pretinho, mesmo, né, cara? É mesmo. Aqui, precisando autógrafo ou sem dar autógrafo. Ele só precisa ir assistir um jogo lá numa loja, R$30 mil. Né? E aí ele sai de lá e pega a Fernanda Paes Leme. Porque ele é bonito, mas achei esquisita essa notícia bonito aí. Não. Então. Só um pouquinho. Eu não quero botar em xeque aqui o Flatos do dia, né? Mas às 10h56 ela foi num salão. Às 11 da manhã ela tava comentando o jogo das 11 na Globo. Mas não sei se arrumou muito rápido ou se não, mas tava fechado o salão de beleza. Ah, foi direto fechado. Pra Globo. Era bem na frente da Globo. Só atravessou a rua e foi. Pô, mas que legal. A vida do Ganso é mais ou menos como a nossa, né? Ganha. ganha dinheiro pra ir. 30 mil eventos. Pra vir aqui comentar o jogo, né? E tal. Tu não tá ganhando, Maurício. Não me pagaram nada, cara. Ah, para. Ah, não te falaram, Maurício. Pô, cara. Tu não tá recebendo a grana dos jogos? Não. O cara fala com o Fetter, mano. 11h32, Glória Maria quebra o pulso esquerdo brincando com as filhas. Em vez de tá vendo o jogo, vai brincar com o filho, olha aí. Eu já falei da quem, casa cara, da Glória Maria que eu vi lá, hein? Já falou. Hoje já falou. Ainda não, cara. Meio-dia e 7, Juliane Didone. Juliana Didone. Juliana Didone almoça um com amigas no Rio de Janeiro. Tem, que horas? Tem uma... é? Meio-dia e 7. A Juliana tá Didone tem uma fita dela muito interessante. Muito legal. Um vídeo na internet. Na internet. Quem é? Quem é? Muito interessante. É uma malhação. É uma gaúcha, inclusive, que tem uma pintinha. Ela é gaúcha? Ela é gaúcha. Ela tem uma pintinha no rosto, que é a coisa linda, mais é amor. Linda, linda. 13 e 12, Leandra Leal passeia com amigas. Legal. Ela terminou deve o jogo. Ter comido, né? Porque a Leandra Leal tá sempre comendo. É meio gordinha. Meio gordinha. Mas ela é linda, cara. 14h54, Miley Cyrus. É isso? Isso. Sim. Olha. Compra casa de 3 milhões. Legal. Mas, tá sobrando, hein, deve cara? Deve ser pra alguém da família dela, né? 15h43, Luísa Brunet passeia com o filho. Não sabia que ela tinha filho, ah, tem um cara. Filho, a Luísa Brunet. Não sabia. E idade tinha... de amamentação, será? Ah... 16h21, Mickey Rourke exibe novo visual em passeio com a namorada. Olha, imagina! Cara, e é uma russa. Deve ser difícil. Para! A namorada do Mickey Rourke é uma russa. Aí tem que aprontar. Imagina o novo visual do Mickey Rourke, cara. Eu quero isso no blog do Pretinho. Hein? Por favor. 17h34, Alexandre Pato almoça em São Paulo. Mas que horas ele vai jantar, tio? Ah, pois é. O cara comeu agora. É, mas esse agora? Separou, tá. É, tá podendo, tá podendo. Cara, o cara é muito rico, cara. Almoçar 5h30 da tarde é muito rico. O cara rico, se separou, cara. Tá andando, da Itália, tá andando com o Ronaldinho Gaúcho, cara. O fuso é esse, meu. E agora, cara. Questão de 8 minutinhos atrás, tá bom, mais que isso. 8. 8 minutos, não mais que isso. 8. Murilo Benício passeia com o filho no Rio. Não, é importante. Boa. Comentário? Não. Não, sem comentário. Não gostaria de comentar. Qual a diferença entre solução e dissolução? Tempo. Colocar qualquer um dos políticos brasileiros num tanque de ácido para que dissolva é uma dissolução. Colocar todos os políticos brasileiros nesse mesmo tanque é solução. Boa! Fica a dica, né, cara, nesse ano eleitoral aí, né? É bom. Eu tenho aqui alguns tipos de mulheres. Boa, dá pra baixar um pouquinho a trilha, Maurício? Ficas à vontade, pô. Quando achar que a trilha tá te incomodando, tu pede pra baixar. A trilha tá me incomodando um pouquinho. É a mulher. Cara, não perca o vídeo do Pretinho Básico comentando a Copa do Mundo no Clique RBS. Tá bom, no final tá bom. Tem uma jump session com o Porã. Sol ali. Cara, tipos de mulheres. Renavan, rapidinho ela negocia a alma virando amigona da mãe do marido. Um homem tem certeza de que fez besteira quando a nova namorada gruda na sua mãe. Renavan. Cara, isso é verdade, meu. Quando é nova. Assim, Porã. Quando é nova. Atenção. Maurício. Maurício, a vinheta. Atenção, pessoal, o Porã vai destilar o seu conhecimento sobre mulheres. Não, cara, quando a namorada é nova e ela já gruda na tua mãe, aí tu vê e tu te meteu realmente numa fria, cara. Porque... Sem citar nome, Porã. A aliança acaba em proibição da cerveja com os amigos, da mesa redonda sobre o futebol nos domingos à noite. Costuma acabar também em casamentos aí, meu. Mulher Detran, decidida a transformar. Pensa que vai transformar o marido depois do casamento, mas os homens também se iludem e acham que vão continuar a levar a mesma vida de antes do casamento, velha! E que sua linda esposinha vai permanecer para sempre aquela coisa fofinha. Doce ilusão. Mama, mulher à moda antiga. Sonha em ter 5 filhos com você e dedicar-se ao lar. É dócil e submissa. Acredita que os homens são bem diferentes entre si. Trata-se, evidentemente, de uma espécie em extinção. Parabéns às mulheres mama, né? Mama. Perfeita. E por final... Ei, eu sou mama. Por final, a mulher Sepi. Sepi? Sepi. Carente, especializada, profissional. No início parece igual às outras, apenas um pouco mais meiga e atenciosa. Depois vai ficando cada vez mais próxima. E aí liga pra você 12 vezes ao dia. Meu Deus do céu. E o que ela mais diz? Você me ama! Ai... É, acabou aqui, meu. São essas. Tava legal. Campo, não sei quem é que mandou, foi do próprio punho da produção, não, assim, aqui, não pelo foi. Jeito. Deve ter sido. Eu tenho uma curiosidade aqui, cara. Curio. Sabia que. É. Curio. Sabia que você pode usar os calendários de 28 anos atrás? Não. É, uma associação ecologista da Itália, Lega Ambiente, lançou uma campanha para promover a reciclagem e a reutilização de calendários antigos. A cada 28 anos, os calendários são exatamente iguais em todas as datas. Que loucura. Cada ano pode começar em um dos 7 dias da semana, certo? Sim, claro, certo. Sim, claro que sim. Por então existiriam 7 calendários possíveis. Mas alguns anos são bissextos. Portanto, a qualidade de calendários diferentes são 28. 7 vezes 4, 28. Difícil de entender? Não. Não importa. O importante mesmo é que você pode usar, por exemplo. A gente está em 2010, a gente pode usar o calendário 2038. De... Não, 28 anos atrás. De 88. De 1988 é exatamente... Não, 82, né? Não, 28. 82, cara. 82. Copa do Mundo da Espanha. Deve ser... Quem aqui não guardou um calendário de 82? Eu guardei. Eu tenho. É fácil de achar em casa. Eu tenho, sim. Copa da Espanha. Ano que vem vai ser difícil, 83, né, cara? 83. Quem tem um calendário? O KG tem. Eu tenho que pôr. O Grêmio foi campeão do mundo. Boa, Cagerina. Então, o dia 25 de junho de 82 foi uma sexta-feira. Igual hoje. Igualzinho a hoje. E será que teve jogo na Copa, pois cara? É. Pois é. Pois é, capaz de ter tido. É só botar aí. Ter tido. Acho bota que tu aí, deve meu. Parar tudo que bota tu tá aí. Fazendo pra ver se Copa teve jogo mundo na Copa. Copa do Mundo de 82. Jogos da, datas dos jogos da Copa de 82. Isso. Acho que isso vai dar certo. Vai, e vai fica a certo. Dica pra Zero Hora fazer há 28 anos em Zero Hora. Isso. Em vez de há 30 anos. Muito bem. Ele dava exatamente no dia. Cara, assim. Tu tem futuro como editor, cara. Tenho? Sim, cara. Obrigado. Acho que tu chega lá. Eu dou pra editor. Eu acho que dá. O sujeito arma uma barraquinha na praça e tira de uma bolsa um pianinho de brinquedo, um ratinho e uma borboleta. O rato toca o piano. Claro. E a borboleta acompanha cantando. Sim. Cara, olha a cena e diz, cara, mas isso é fantástico de ver pra televisão. Arrumar um empresário, ganhar dinheiro. Tu ia ficar milionário. Cara, não. É tudo enganação. É. A borboleta não sabe cantar e o ratinho é ventrilo. Cara, o Brasil jogou dia 23 de junho de 82. Ganhou de 4-0 da Nova Zelândia. Aí. É que eu só tenho as datas dos jogos do Brasil ali. A internet tem esses problemas, né, Maurício? Nem tudo tá na internet. É. Tá, mas e aí, que dia caiu isso na semana? Foi numa quarta-feira. 23, cara, se hoje é 28 e o calendário é o mesmo de 28 anos atrás, né? O Brasil fez 4-0 na Nova Zelândia, não, tá dois certo, gols do Zico, é um gol do Falcão e um gol do Sócrates. Quarta-feira, pô. Se hoje fosse 28, tava viajando. E aí no dia 2 de julho o Brasil ganhou de 3-1 da Argentina. Beleza, né? E aí no dia 5 perdeu pra Itália por 3-2. É, isso não precisava lembrar. Maradona expulso, te lembra? Lamentável, né, Maurício? Foi expulso? Quase quebrou a perna do Batista. Entrou no segundo tempo e foi expulso. É lamentável, né, guri? É lamentável, o Brasil na Copa do Mundo vai levantar até os vagabundos. Felipe Melo tá lá, malandragem, todo mundo sabe que ele tá de passagem. Felipe Melo é um marginal, levanta o pé até pegar no meu... Na minha cabeça, pode crer. Atrapalhei na rima. Vai com você agora, gente. Grande DJ. Ô, galera. Ai, eu tenho aqui umas passagens minhas num hospital. Uma época eu fui cirurgião. E daí, então, eu tenho aqui algumas coisas que aconteceram. Bom dia, Zezinho. Eu sou seu cirurgião. Vou te operar com esse bisturi aqui. Ah, peguei teu nariz, Zezinho. Zezinho, cadê o teu nariz? Enfermeira, costurei nariz. Pronto, senhor Almeida. Tirei sua hemorroida de 2 quilos. Enfermeira, tira uma foto dessa hemorroida. Vou botar no meu Orkut, querido. Cirurgia concluída, amputação da perna direita feita com sucesso. O quê? Braço direito? Espera só um pouquinho, enfermeira. Que... Deixa eu twittar aqui. Paciente tendo um derrame. O Almir tweetando na Almir que tem, né? Que horror, arroba Almir. Cara. Ah! Pra que essa cortina aqui, frescura? Paciente, esse aqui é o teu intestino delgado. Parece uma língua assim, olha só, o cheiro é bem diferente. Que nojo! Eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim pra te dar. A boa é que eu consegui remover todo o seu tumor. E a ruim, Almir, e a ruim? A ruim é que hoje é dia 1º de abril! Eu tava brincando. Filho da mãe, cara! Eu tava brincando. Pô, oh, tá passando alô, mal ali, ó. Paciente, tá me ouvindo? Tá sentindo pegar na sua bexiga? Vou apertar um pouquinho. É, se mijasse todo. Alô, eu tô aqui no quarto 207. Eu vou ter que fazer uma cesariana. Já tô há 2 horas aqui fazendo ela forçar e não sai nada. O quê? A grávida é no 300? O 307, 207 é tumor? Ah, não, cara! Mandou aqui o Alex Bueno, que de Bueno não tem nada. Não tem nada, né, Alex? Olha, mente, é o Alex, que bom que bueno. O Almir largou a medicina. Ai, eu vou contar uma piada velha, então. Piada velha do porão! Apoio! Exame, a revista que te dá um toque. Essa piada aqui vai pro meu querido amigo Mestre Calbi e pra Vivian. Não, e também pra Calbi toda de novo, a galera do Imperadores. Ah. Amanhã tem festa junina lá na quadra. Depois de alguns meses de namoro, o pai da garota chama o rapaz para uma conversa particular. Ai, que perigo. Vem cá, Odilon. Que baita nome, hein? Odilon! É, o bar Odilon, aquele ali no centro, né? Aquele é Odeon. Vem cá, Odilon. Eu queria saber se as suas intenções com a minha filha são sérias ou não. Ah, que legal, velho. Eu não sabia que podia escolher. Mais um. Uma loira e uma morena estão assistindo juntas o telejornal das 10 horas da noite, das 22, que mostra uma matéria sobre um homem na janela de um edifício ameaçando saltar. Corta para o intervalo, a morena diz: eu aposto R$50 que ele salta quando voltar ao comercial. Ah, meu Deus. Quando voltar do comercial, né? A loira responde: ah, então tá apostado. Quando volta o noticiário, o homem solenemente espatifa-se na calçada. Meu e a loira. Meu Deus, cara! E a loira diz: tudo bem, querida, você ganhou. Aqui estão os meus R$50. E a morena: ah, escute bem, eu não posso aceitar o seu dinheiro. É que eu vi esse noticiário às 19 horas e eu sabia que ele ia pular. Fica com teu dinheiro, loirinha. E a loira insiste: não, você ganhou dinheiro honestamente. Eu também vi o noticiário das 19. Só achei que ele não ia ser tão estúpido a ponto de pular de novo, né, querida? Manda aí um exatamente. Exatamente. Pra todos os ouvintes do PB, abraços do Benhur de Viamão. O Benhur. Mais um. Então vamos lá, no Éden... Não, essa aqui não. No leito de morte, putz, essa aqui não. Tá, vai ser essa aqui. No leito de morte, aquele advogado pede uma Bíblia e começa a ler avidamente. Olha. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem que levou uma vida tão apegada aos bens materiais. As pessoas começam a se indagar sobre o motivo. Ele está lendo a Bíblia. O que que ele está fazendo? Ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia. Até que o sócio responde, como o cara estava para morrer, né? Estava lendo a Bíblia. Até que seu sócio responde: não, pessoal. Ele não se converteu. Ele está apenas procurando algumas brechas na lei. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Mande sua oferta para pretinhobásico@atlantida.com.br. A gente divulga aqui no programa e não cobra nada por isso. Bebês queridos, peço ajuda de vocês. Meu marido, com a melhor das melhores intenções, presenteou-me com um carro. Uau, que legal, não? Que legal. Não, eu não achei legal. ele me deu um carro velho e eu não gostei. Ingrata, meu. Mas como ainda quero o meu marido e meu casamento é incompatível com a permanência daquele carro no meu pátio, Deus, mas que mala. Vou dar uma forcinha para ele. Ao anúncio, então, um Peugeot 306 XS 1.6. Tá dispensando um carro duas desse? Portas, esportivo, 1996, preto. Tem banco de couro, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica com regulagem de altura, desembaçador traseiro, limpador traseiro, rodas de liga leve aro 15. O preço de tabela é de R$9.100, mas eu aceito proposta de valor menor. Mais informações no e-mail sabrina.vanzela. Ah, Vanzela. @gmail.com. Ah, a Sabrina Vanzela. E tu claro. Sabe que o Vanzela é com dois L's, né, Paulo? Vanzela com dois L's. Sabrina.vanzela. @gmail.com é o Peugeot 306 por 900. Ô, Magnata, não dá pra comprar só o desembaçador traseiro? Tô precisando aí de um desembaçador. Tá embaçado, Paulo? Tá, a coisa tá embaçada, Magnata. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Buenas, Indiada. Moro em Itajaí. Tô vendendo forçado a minha moto. É uma Honda CB 450 89, vinho e cinza. Com 54 mil quilômetros originais. Moto pra colecionador. Vendo porque minha mulher não para de me encher o saco dizendo que eu não uso a moto. Então vendo com dor no coração. Interessados em enviar e-mail para tioamerico@yahoo.com.br. Não vai me dizer que é o tio Américo lá de Itajaí. É, o tio Américo@yahoo.com.br tá vendendo essa CB 450 moto pra colecionador. Ah, legal uma CB, hein? 29 para 7, um rápido intervalo comercial e a gente já volta com o Pretinho. Voltaremos. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 22 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico e agora é aquela hora que a gente fala de esportes, né, doutor Alceu? É exatamente, doutor Maurício! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. É mais do que isso, doutor Maurício. A gente fala de Copa do Mundo com o doutor Potter. Fala, Potter! Boa noite, rapaziada. Boa noite, boa noite. Acabou a galinhagem agora, né? Agora começou a coisa de homem mesmo. Oitava de final, todo mundo já sabe que o Brasil vai pegar o Chile, que hoje perdeu pra Espanha. A Espanha acabou se classificando primeiro. Aliás, KG, passa pra nós as oitavas, né? Porque eu tô em movimento aqui, vai, passa aí. É, só um pouquinho, Potter. O KG vai parar tudo que ele tá fazendo. E aí ele vai fazer. Não, é. Quer saber o que, Potter? Não, acho que é legal informar pra todo mundo aí, as mulheres que não sabem ainda, né, cara? Ah. Como serão as oitavas a partir de amanhã? Amanhã já tem Uruguai então, e Coreia do Sul. Ok, exemplo. Vou te passar então, tá? Sábado às 11 da manhã, Uruguai e Coreia do Sul. Aí às 13 Ô, Potter, isso. Tu tem que falar o que tá rolando aí, meu. Depois a gente dá essas informações. Fala, meu. Fala, velho. O que acontece é que é o seguinte: eu tô numa zona aqui dessa cidade, aqui chamada Durban, que é uma zona de bares, assim, entende? Como todas as cidades têm as suas zonas de bares, eu tô numa delas, uma cidade muito grande, tem mais de 2 milhões de habitantes. E é uma cidade paiana aqui no Oceano Índico. E tem uma grande população de Portugal, e eles, obviamente, são muito felizes, né, pela classificação do seu país. É, também por Cristiano Ronaldo, que toda hora dá uma espiadinha no telão e se acha o cara. E aí tem muito mais português. Na verdade, não são portugueses. Acontece um fenômeno aqui na África, que é que tem muito descendente de portugueses. Tanto é que nossos guias aqui da turma da RBS são três caras que nasceram na África do Sul, mas falam português de Portugal absolutamente correto, assim, porque os pais são portugueses e tudo mais. Então a cidade considerou esse encontro aqui como o jogo do século para eles, que é onde tem a maior massa de portugueses aqui e também em Joanesburgo. Então eu tô fazendo festa com eles aqui. E uma coisa engraçada é que todos eles, assim, tem uma... É uma grande colônia portuguesa e muçulmana. Então as mulheres, elas usam aqueles turbantes, aquelas proteções religiosas no rosto, nos cabelos, o que dá, de alguma forma, um embelezamento, né? Porque a gente não vê muito delas, né? Então eu tô no meio dos portugueses fazendo festa com eles também. Obviamente não posso beber aqui, né? Porque eu tô a trabalho, né? Aquela situação toda. Mas é isso aí, o Brasil joga na segunda-feira contra o Chile, em Joanesburgo, no Harris Park, às 8h30 da noite aqui e 13h30 da tarde aí. Parabéns pelo videozinho de vocês pós-jogo ali, viu? Vai colocar no blog? Não, só tá na capa do clique. Ah, que máscara, né, cara? Capa do clique. Agora só querem. Agora sim, né? Só capa do clique, essa coisa, né? só capa do clique, só mina de elite, balada vários Drake. Ando de boutique. De boutique, toda aquela sexo sem limite, Sodoma, Gomorra. Opa, rapaziada, deixa eu comer aqui, tá? São 11h30 da noite, 11h40 da noite, eu preciso me alimentar. Uruguai. Fala aí, Cajé. Deixa eu passar então aqui, passa, ó. Por favor. A partir de amanhã, sábado e domingo. Final, tá? Sábado e domingo. Não, dá todas as oitavas, cara. Terça, então passa toda aí. A partir de amanhã, sábado, às 11 horas da manhã, sempre horário de Brasília. 11 horas da manhã, Uruguai e Coreia do Sul. Quem é que ganha? Vamos fazer o bolão. Ganha Uruguai. Uruguai e Gana. Eu acho que ganha aí. Estados Unidos e Gana às 3h30 da tarde. Eu acho que dá Estados Unidos. Acho que dá Gana. Dá Estados Unidos. Eu acho que é Estados Unidos. Eu acho que dá Estados Unidos. Depois, domingo, dois jogaços. Às 11 horas da manhã, Alemanha e Inglaterra. Acho que passa a Inglaterra. Sério? Também acho. Também acho. Cara, a Alemanha não jogou nada contra a Gana. A Inglaterra que empatou com a Argélia. Não, tu vai ver. A Inglaterra que empatou com a Argélia. A mesma Alemanha que sofreu pra ganhar de Gana. Perdeu da Sérvia. Não, mas Sérvia é uma coisa, Argélia é outra coisa. É. Mas eu acho que a Inglaterra tem mais chance. Acho que nesse jogo a Inglaterra tem mais chance. Cara, eu vou com a Alemanha até o fim. Ok. E depois às 13h30 da tarde, Argentina e México. Argentina. No domingo, eu aposto na Argentina. Passou. Vai ser difícil, mas domingo é imperdível a Copa do Mundo. Alemanha e Inglaterra, Argentina e México. O mundo tinha que parar no domingo e ficar uns 3 dias só no domingo, né? Aí depois, segunda-feira, às 11 horas da manhã, Holanda e Eslováquia. Holanda, né, gente? Deve passar Holanda. É. E às 13h30 tem o Brasil contra o Chile. Brasil. Certo. E aí, terça-feira, fechando as oitavas, às 11 horas da manhã, Paraguai e Japão. O melhor jogo das oitavas. Acho que Paraguai. Paraguai, né? E Japão. Passa Paraguai. Acho que dá Paraguai, né? Deve dar Paraguai. E às 13h30 da tarde, Espanha e Portugal, que é outro jogaço. Deve passar a Espanha. A Espanha tá engrenando, cara. Jogou tri bem com o Chile hoje. Foi muito louco os dois jogos de hoje, às 3h30, porque é o seguinte. O Chile, se empatasse, estava classificado. Se perdesse de 2, a Suíça só precisava fazer 1 para passar em primeiro lugar do grupo. Uhum. Se empatasse, a Espanha ficava em segundo. E aí, o que aconteceu? Quando deu aquele 2-0, o Chile estava perigo. Fez o 2-1 no começo do segundo tempo, ficou um jogo de amigos. Ninguém atacava. A bola ficou só ficou no meio chato, de campo. Ficou contrapartida, o segundo tempo de Suíça e Honduras, que valia alguma coisa para a Suíça, virou um jogo muito legal e disputado. Mas o Chile, cara, se complicou por causa do goleirinho, né, cara? Aquele primeiro gol, cara. Saída, o goleirinho me sai daquele jeito mesmo, e o Chile jogando bem melhor. Claro. E a expulsão do chileno também é injusta, né? Porque ele não tava nem olhando pro Torres. O Torres tropeçou nele. Mas enfim, o Estrada já não joga contra o Brasil. São 3 desfalques contra o Brasil do time do Chile. Isso. 2 levaram no segundo cartão. E outra coisa, ó, se terminar assim com os nossos palpites, os times que passarem forem os nossos, vão sobrar na Copa nas quartas, Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Holanda, Brasil, Paraguai e Espanha. Não sei como é que ficam os confrontos. Aí ia pedir demais. E aí a gente vai ter. Brasil e Holanda, 4 sul-americanos, cara. Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. E mais um norte-americano. Ou seja, cara, aqui, ó, a situação pra Europa fica Holanda, Espanha. E Inglaterra, cara. É isso aí. Show de bola. Deixa eu falar da telefonia do Big pro Rio Grande do Sul. Cara. A oferta é do celular, claro, Samsung M2510. O celular tem câmera de 1.3 megapixel, superior usabilidade para música, rádio FM para você ouvir o pretinho, superior qualidade de áudio e ainda tem a conectividade Bluetooth. Tudo isso por R$299 no Claro Cartão com Claro Chip. E pode ser parcelado em até 10 vezes no Hipercard. Telefonia Big, a telefonia Big que leva o pretinho pra dentro da sua casa em julho. Tem de novo, Cagê. Um homem tava num cruzeiro pelo Oceano Pacífico quando o navio afundou. Isso acontece muito. Foi para onde? Aonde? Numa ilha deserta. Filha da pum! Não havia nada lá, apenas bananas e cocos. Após cerca de 4 meses, tava sentado na praia. Quando vê um pequeno barco a remo com a mulher mais bonita do mundo dentro do barco. O homem não podia acreditar. Pergunta pra mulher: mas de onde você veio? Como chegou até aqui, belezura? Eu remei do outro lado da ilha. Cheguei aqui quando afundou o navio onde eu estava de férias há 3 anos. Bah. Olha, isso é maravilhoso! Sorte que tinha um barco que trouxe a costa! Oh, o barco! Eu fiz esse bote com matérias-primas da ilha! Os remos foram feitos de galhos de árvore, o fundo do barco com folhas de palmeira. E os lados foram feitos com folhas de seringueira. O revestimento com folhas de eucalipto. Que tal se nós remássemos até minha casa? Depois de remar, chega um pequeno cais. O homem não podia acreditar no que vê. Um bangalô bonito, pintado de azul e branco. Enquanto eles andam em direção à casa, ela diz: não é nada de especial, mas eu chamo de my home. Oh. Queria sentar-se. Queria sentar-se. Quer beber algo? Não, não, não. Obrigado. Não, não aguento mais tomar água de coco. Tudo que eu bebi nesses últimos meses e que eu tô aqui, nada mais. Não, não, mas não é água de coco. Eu fiz uma pequena destilaria para produzir álcool. Mas que... você gostaria de uma pina colada? Ah, não. Que mina, hein, meu? Depois de ter conversado por algum tempo contando suas histórias, ela diz: estou indo para refrescar um pouco. Estou indo me refrescar e colocar algo mais confortável. Ai, só uma folha de bananeira. O homem pensa: essa mulher é incrível. Demais. No que mais poderá me surpreender? Voltando à sala, encontra a mulher com folhas e uma uva. Não, folhas de uma uva colocada em locais estratégicos. Uva! Uva! E perfume com cheiro de jasmim. Ela pede para sentar-se ao lado dele. Diga-me, diz ela com um tom sugestivo. Nós naufragamos há muitos meses. Você está solitário. Tenho certeza que deve haver algo que você quer fazer imediatamente, agora. Você deseja algo desesperadamente, não? Ela olha diretamente em seus olhos. Lágrimas começam a cair-lhe pelo rosto quando ele diz: não, não, não. Não me diz que tu tem uma TV pra ver a Copa também. Ah, seria... obrigado, obrigado. Seria a mulher perfeita, né, cara? Cara, se ela tivesse uma TV, imagina, pra ver a Copa, cara. Imagina. Em HD. Pô, é assim demais, cara. HD na ilha deserta, hein? Hã? Aí o Pianges não ia sair de lá. Eu comecei a frequentar a casa do Porã depois causa... que ele... Cara, Pianges, tu é um interesseiro. Não, não. É, a gente tava conversando aqui sobre uma possível desistência do meu sinal em HD, né, cara? E aí ele já tava dizendo, já pois tava, é. Não vai ser, não vai dar pra ir. Assim, não vou ter como ir na tua casa esse fim de semana. Marquei uma historinha com o Fetter. Aí liga um dia antes, confirma, mas não tem mais HD, né? Pois é, puta, não vou poder. Mas não é por isso, mas não é por isso. Só curiosidade. Baita gente fina. Coisas que eu aprendi com filmes americanos. Importante. Mandou o Emerson Silva. Número 1. Nas perseguições, os únicos carros que batem são os da polícia. É verdade, cara. O do vilão pula vários carros. Sim, sim, sim. E os da polícia, quando bate um, bate vários. Bate um todos, atrás do outro. É. Exatamente. Isso aí. Número 2. Em um filme de esporte, o time em que joga o mocinho sempre vai ganhar o campeonato no último segundo do jogo. Exato. Número 3. O único fio que desativa as bombas é o vermelho. É o vermelho. Corte o fio vermelho! Número 4, uma bomba só explode depois que os personagens do filme pulam. Ah, eles estão pulando do barco na explosão. Explodiu. E tem outra coisa que eu aprendi com filmes: é que caras muito durões não olham pra trás quando explode alguma coisa atrás deles. Sim. Pra eles é. Qualquer pessoa tipo comum olharia pra futuro, trás assim. E tipo, ah, meu Deus, tá explodindo. Explodiu! Os caras durões em filmes, eles vão continuando andando em slow motion. Eles se assustam, né? Em slow motion, eles vão andando. Tá me lembrando o Cassino Royale, um dos últimos, o 007. Cara, que coisa chata que tá filme de 007. Daniel Craig, eu não vi. Olha, cara, mas faz muito tempo que o filme do 007 era demais. Cara, tu assistiu os filmes do 007, porque era espionagem, era tinha um enredo, né? Cresceu, Maurício. Tu cresceu, continua bom. Não, cara, não era. Cara, tinha enredo, tinha espionagem, tinha trama, tinha um pouco de história. Atenção, pessoal, Maurício quer enredo. Quer trama. Atenção, que ele quer trama. Agora é uma papagaiada, explode bomba, e ele consegue... Nem as mulheres são mais gostosas. Ele foge de um barco a remo, de 80 lanchas de criminoso a motor. Número 5. Coisas que eu... realmente ficou muito banal esse negócio de explodir bomba, né, galera? Número 5, coisas que eu aprendi com filmes americanos. Pra invadir um grande sistema de computador, basta você ficar teclando no teclado do computador, sim, o mais rápido possível que conseguir. Muito prazer. Barulho aí, ó. Pronto, acessou a CIA. Casabranca.com. Número 6. Em uma guerra. A webcam do Osama. Número 6. Em uma guerra de espada, o mocinho sempre luta com pelo menos 10 outros homens. Sim. Ganha e sempre sai com um corte no braço. Leila, tu já fez cena de assim de guerra nunca, de espada? Espadachim nunca, porra. Quer fazer com a minha espada? Engraçadinho. Número 7, pra você ficar com qualquer garota do colégio, basta entrar no time de basquete ou futebol americano. Número 8, em um filme onde um animal pratica algum esporte, ele sempre entra em um time que vai muito mal no campeonato e depois que ele entra, o time começa a ir bem. Normalmente é um cachorro. Número 9, ao ser atingido por um raio, ou ser picado por um mosquito ou qualquer outro inseto, o protagonista ganha poderes incríveis. Número 10, sempre quando o mocinho cai no chão, o vilão vai matá-lo, mas antes de matá-lo, fala todo o seu plano. Eu vou matar você agora, e depois vou matar a sua mãe, a sua irmã, e depois... Vou passar no banco, pegar dinheiro, comprar leite na padaria. Nisso chega alguém que dá um tiro nas costas do vilão. O vilão cai, a gente imagina que o barulho do tiro é pra matar o mocinho, mas não matou o vilão. É. E é alguém que a gente não esperava lá, que matou. É o cara. Era um duplo. O cara duplo. Que há 20 minutos não aparecia no filme, né? Era um agente duplo, o cara que tinha traído, mas não tinha traído o 007. Número 11, com apenas um canivete, uma pessoa pode se infiltrar numa base ultra secreta e matar metade dos policiais. É uma gaiva, Pentágono, né, meu? Tá no Pentágono com canivete. E número 12, o mocinho sempre termina no final com um baita mulherão. É, mandou o Emerson Silva de Joinville. Sabe que essa última aí não é mais bem assim, porque os mocinhos já não são mais como eram antigamente. É, por aí. Né? Eu acho que... Né? Não, o Janiquinho tá aí, né? Os mocinhos são mocinhas, né? Falando em filme... Tem, tem leite que é moça, né? Ele levei minha filha pra ver o Toy Story 3, não sei se vocês já viram. Não, 3D, não vi, então, é um negócio meio assustador, cara. Eu quero levar meus guris, mas tu me assustou, Leva o meu guri se tu quiser. É mistura de Carandiru com ensaio sobre a cegueira, tá brincando, cara? O Toy Story 3 é uma depressão. Minha filha tá traumatizada até crescem, hoje. Né? Eles crescem, né? Eles não. O guri cresce, né? Sim. Eles vão pra uma creche lá. E os brinquedos são doados. O Arthur foi o filme mais legal que ele viu na vida. Ah, é que ao longo dos seus 10 anos. É que é pra uma gente mais velha. 10 anos. É, 10 anos. O pessoal já maduro. Já maduro. É adolescente, né? Pré-adulto. Que coisa. E aí, Porã, o que tem para contribuir com o programa? Mulher raciocina menos quando usa pouca roupa. Notícia! É verdade, Marcelino, vai com tudo que a tela é tua. É verdade, fica a dica, Marcelo. Né? Fica a dica, né? Fica a dica, claro. É fica a dica, botar muita roupa pra raciocinar melhor, é Amaral. Não, tirar a roupa pra não raciocinar, né? É verdade, tu vai deixar eu ler a notícia, Marcelo. Deixa com o Porã que ele é melhor que tu. Cala a boca, Marcelino. Mas pensei que eu ia ter um momento de fama no programa. É comigo mesmo. Mulher raciocina menos quando usa pouca roupa. O biquíni parece ter um efeito nocivo na inteligência. Depois de vestir as duas minúsculas peças, as mulheres já não são capazes de usar o seu cérebro ao máximo de sua capacidade. Será que não é o contrário? Mulher burra usa pouca roupa? É, né, cara? A polêmica conclusão é de estudiosos da Universidade do Michigan, que analisaram habilidades matemáticas de 100 homens e mulheres em trajes de banho. Imagina isso, cara. Surpreendentemente, descobriram que a agilidade mental feminina variava de acordo com a roupa que usavam, enquanto a dos homens se mantinha constante. O resultado que mais causou o espanto se refere justamente ao biquíni. A mesma pessoa que, usando blusa grande e jeans, é capaz de resolver operações matemáticas difíceis, ao colocar o biquíni, acaba se esquecendo de tudo. Isso não é verdade, cara. Afirmou Tommy Ann Roberts, do Colorado College, vice-diretora do estudo. O mais assustador, segundo os pesquisadores, é que o fenômeno não tem nada a ver com o peso e beleza da pessoa estudada. O mal afeta também as mulheres, que ficam muito bem usando o biquíni. Para os homens, a situação é oposta. Os 45 homens estudados que usaram apenas uma sunga minúscula e incômoda... Incômoda, cara! Minúscula e incômoda. Não, mas claro, deve ser aquela apertadinha, que fica... Que o cara vira tenor, né? Entrando no... O cara esses vira tenor. Esses homens... Estes homens disseram que se sentiram ridículos, enquanto suas mulheres se viam feias. É justamente esta falta de segurança que afeta a concentração delas, viu? Tá, afirma Tommy Ann. Não, cara, foi boa essa notícia pra foi começar o boa. Fim de semana. Tem aqui o e-mail Frases que eu nunca direi. Olá, pretinhos, eu sou a Aline de Navegante, Santa Catarina. Encontrei no Twitter o arroba frase que eu nunca direi, que tuita frases que normalmente nunca diríamos. Como, por exemplo, incrível como a minha postura fica correta quando eu tô no computador. Frases que eu nunca direi. Adoro quando saem do MSN sem se despedir. Frases que eu nunca direi. Mãe, cadê meu CD do Calypso? Não comprou ainda? Tá bom isso aqui? Frases que eu nunca direi. Ei, quem é o dono dessa nota de 100 reais no chão, gente? Oh, ah, que barbaridade. Oh, frases que eu nunca direi. Coca-Cola ou Guaraná? Suco de alface e beterraba, por favor. Clorofila. Frases que eu nunca direi. Eu nunca fiquei viciado no Twitter. Nunca. nunca. Quem mandou foi a Aline de Navegantes. Adoro vocês. Boa, adoro. Manda um pó ficar tranquilo pra minha mãe. Pode ficar tranquilo pra tua mãe. Velha, fim de semana, velha. Pra amiga Cris. E quero que o Maurício pare tudo que ele tá fazendo pra me mandar um exatamente. Valeu, você. É o doutor Alceu, Aline. Errou aqui. É, tudo bem. O que que disseram pro hidrogênio quando ele foi preso? Não, você tem direito a uma ligação. E o que que ele respondeu? Tempo. Mas eu não tenho família. Boa, muito boa. Salvou o programa, hein, KG? Eu diria que salvou o programa. 45 do segundo degrau nos Estados Unidos. É, os 42 aí. Não é bom tu dar uma ouvidinha na hora aí, cara. Vou, inclusive, parar tudo que eu tô fazendo aqui. Estudioso do assunto do Brasil. Não, então estudando os assuntos do Brasil. Hoje já começou assim. Tem uma campanha na internet chamada Kaká Bad Boy Facts. Exatamente. Que o Kaká é muito bad boy, pouca gente sabe, né? Por exemplo, aqui, ó, numa festa de crianças, o Kaká comeu 2 brigadeiros antes de ser cantado parabéns, cara. Eu não acredito, antes do parabéns. Não, o Kaká não pode ter feito isso. O Kaká assistiu horário eleitoral gratuito no Mudo um dia desses. Muito bad boy, cara. Uma vez o Kaká olhou pras pernas de uma mulher na rua. Uma mulher de jeans. Meu, esse cara é Kaká fera. Kaká nunca deu boa noite pro William Bonner no final do Jornal Nacional, cara, quando ele fala boa noite. Cara, o Kaká é muito mal. O Kaká já tirou meleca do nariz e colou embaixo da carteira do colégio. Não acredito. Cara. É o Kaká Bad Boy Facts. Kaká já foi dormir sem escovar. Impossível. Kaká mentiu pra mãe dele que tava doente só pra não ir pra escola. Não era o Kaká. Na juventude, a mãe do Kaká pediu pra ele comprar presunto e ele trouxe mortadela só de sacanagem. Esse era o Felipe Melo. Kaká já ficou offline no MSN sem dar tchau pros seus contatos. Digo mais, o Kaká já entrou como offline, mas tava online. Que feio, Kaká. Dirigindo o da Amazônia. O Kaká passou. O cara tá dando isso? Jornal da Amazônia. Bota um pouquinho, vamos dar uma conferida. Será que tá certo isso? Será que esse relógio nosso aqui não tá atrasado, cara? Acho que já é a Voz do Brasil, né? Acho que é agora. Ó. Cara, só pra terminar, o Kaká uma vez. Vai ser agora. Brasil de Comunicação. Tá, vai, o Kaká uma vez. Só pra terminar, dirigindo uma vez, o Kaká passou o sinal amarelo. Amarelo ele passou réu. Acho que era isso, cara. Segunda-feira tem mais Pretinho a partir da 1 da tarde. Não perca Brasil e Chile às 13h30 com a galera do Pretinho em toda a rede Atlântica. João Pedro, lá de Canoas. Amanhã a gente volta no modo replay. 7 da noite. Beijo. Tchau.